Sejam bem-vindos ao podcast sem nome. Esse aqui é o podcast de orçamento baixo do Estação 64. Por isso a gente vai usar o host B, que é, claramente a gente não pode usar o titular, então vamos com o reserva do reserva. Ó, isso aí é com vocês, tá? Vocês que decidiram ser assim. Você dominou a titularidade. Olha só, foi intuitivamente, desculpa. E se ficar ruim, é culpa minha. Porque eu sou um host ruim e eu pretendo continuar sendo assim. Bom, comigo tá o Mário e o Jomon, porque o Lucas, ele tava com muito sono. E nesse podcast a gente vai ler as perguntas que vocês mandam. E eu quero deixar minha crítica aqui, que vocês mandaram poucas. Então esse podcast é de vocês, ouvintes. Se vocês quiserem pergunta longa e coisa, discutir bastante, a gente vai continuar aqui falando. Se não tiver nenhuma, a gente sempre faz aquela introdução tristeza e fala qualquer coisa e fecha o podcast. Enfim, quando a gente pedia tinha um monte, quando a gente não pedia não tinha nada. Vocês resolvem aí, ouvintes, o que vocês querem e vê se vocês aguentam ver alguma coisa menos editada e por um host talvez não tão competente. Então, Jomão, lê aí. Não precisa fazer as honras, que aqui é mais direto. Lê essa porra logo. Nossa. E o primeiro comentário é do Rodolfo Al, que é o sobrenome dele, se não me falha, num outro comentário ele já falou sobre isso. E ele falou aqui só para responder. Sim, eu joguei o GoldenEye do Wii até o dia que desligaram os servidores. KKK. Esse comentário foi no podcast, eu já esqueci, que foi num comentário do Indie World de resultados do The Game Awards 2019, que tem basicamente um mês. Então, os comentários que a gente vai ler agora é de um mês atrás. E, mano, parabéns pra ele ter jogado o GoldenEye do Wii, que tem uma mecânica dificílima de você controlar, pelo menos eu acho, né? Eu acho que seria muito mais fácil no GameCube até desligar o servidor, ou seja, tipo, pode ser que nem tivesse mais gente jogando, ele tava sozinho lá. Eu não consigo nem deixar um videogame da geração passada conectado na TV, velho. Esses meus parabéns aí, ouvi. Eu fico aí com meus parabéns também. E o próximo comentário é do Rodney Vino Orellana. Ele falou: Olá, amigos, como vai dezembro? Como foi dezembro? Ah, foi um mês complicado. Eu terminei a defesa do mestrado e ainda não sou mestre porque não colei meu grau, mas praticamente. E foi tentar comemorar isso, né? A diferença é que eu tentei comemorar, só que eu fiquei com uma enxaqueca desgraçada e minhas férias, que eu tive uma férias de 2 semanas, foi tentando resolver a enxaqueca enquanto eu tomava anti-inflamatório. O anti-inflamatório me deu problema no intestino, me deu problema no fígado, então também fiquei tomando remédio para o intestino. E agora que eu sarei, eu não tomo de férias. E agora você tá. Não pode ter mais filhos, né? Basicamente. Sei lá, cara, não, acho que eu não posso mais comer, O mas tudo problema vai bem. descendo. Ficar velho é uma merda. Dezembro foi ótimo, eu fui demitido 10 dias antes do meu casamento. Aí depois eu tive férias. Por consequência da demissão eu tive férias. Então agora eu mudei já pra cidade nova, então tá tudo certo. Na cidade nova você vai trabalhar com outra coisa, então. Isso. Mais parecido ainda. Mas já acertei já o negócio, já tá tudo bem. E eu aproveitei bastante com a minha família. Eu quase não joguei nada, a não ser jogos multiplayers. Foi bem divertido, dezembro. Ô Jefferson, a demissão aí tem alguma consequência igual a do Brasil? Por exemplo, você recebe um fundo de garantia, coisa parecida? Não, não. Não recebe nada. Vai embora. É um tapa na bunda e foda-se? Não, da empresa não. Fundo de garantia tem, se você contribui, né? Ah, No meu sim. caso, eu contribuo. Se eu ficasse desempregado, tinha 6 meses aí para até achar outro emprego. Mas tá Entendi. tudo certo. Emprego chove no Japão. Pra jovem brasileiro, né? Que quebra qualquer coisa. E o meu foi jogando videogames e eu consegui passar então na faculdade. Então, sucesso aqui. Sem nenhuma DP? Sem nenhuma DP. Eu Parabéns. tô batendo o recorde. Daqui a pouco eu faço 2 anos sem DPs. Depois de ter reprovado bastante, o suficiente pra aumentar 1 ano na minha faculdade. Mas vem cá, Jumon, pelos meus cálculos, você vai entrar em época de TCC, né? Eu vou logo mais. Eu vou entrar em época de TCC. É 1 ano de época de TCC na minha faculdade. Eu tenho que, quando eu olhar e falar, ah, eu agora só vou ficar 1 ano na faculdade, eu começo a pegar a matéria, porque são 3 vezes a matéria, né? Porque são 3 quadrimestres. uhum. até terminar. Então, aí, a partir de um ano, a distância, eu tenho que olhar e falar, tá, eu vou terminar agora, então vamos pegar, pegar e pegar. Eu não sei se é fácil ou se não é. Então, depende, né? É, então, seu spring aí de não tenho mais DP, pode mudar. Não querendo gorar, né, mas... Ah, eu acho que eu vou me agorar já e vou falar que eu acho que a TCC deve ser mais fácil do que a matéria da faculdade. Tomara que seja pra você. Vamos ver, vamos. E ele falou que depois, continuando o comentário do Rodney Vinarelana, que depois do nascimento da filhota, que no final das contas passou a se chamar Emma Lucina. Só um comentário, parabéns, colocou Lucina no nome. Eu acho que Lucina é muito bom porque... Não dá pra saber na cara que é coisa que a sua otaquice pegou em algum lugar. Não, eu gosto do nome Emma também. E parabéns pela filha. Eu espero que ela seja saudável, cara. É, eu acho legal também. Eu acho interessante que o Gilmão elogia porque você conseguiu disfarçar muito bem. Então eu não sei se ele gostou ou se é só porque você consegue esconder as coisas. Eu gostei. Eu daria o nome da minha filha de Lucina. Oh, é... o Jamal já tá copiando ideia já, caramba, hein? E ele falou que ficou muito tempo com sono e por isso que cochilei já nos primeiros minutos do TGA, que é o The Game Awards, né? Uhum. E pelo visto não perdi muita coisa, não perdeu mesmo? Só me interessei pelo novo Bravely e rezo para que a continuação não tenha esse desgraçado loop infinito na metade do jogo. Eu não sei, o Second ele já não resolveu isso? Eu não terminei o Second, eu não joguei o suficiente do Second, pra saber. Eu não confio muito na minha memória, mas eu tenho quase certeza que sim. Então eu acho que o Brady já tá salvo dos loopings. Eu não sei se o Default tá salvo dos loopings. E o falando... nunca vai estar salvo dos loopings, né? Não faz sentido. Não, porque esse é o Default 2. Entendeu? Assim. O Second tá salvo. Ah, é verdade. E falando de sono, nos últimos tempos percebi que meu corpo já não aguenta ficar jogando videogames a madrugada toda. Meu recorde na atualidade é conseguir jogar o Treehouse até as 3 da matina. Isso porque era dia do lançamento. Como vocês lidam com isso? Será que a idade finalmente me pegou e terei que procurar hobbies mais calmos? Ou será que apelar para produtos com cafeína vai ajudar? Até mais. E ele falou assim, PS, por favor, dê alguma camisa do Estação 64 para os ouvintes de presente. Ele deve ter visto o Mario publicando no Facebook e a camiseta. Não, mano, ficou da hora. Vamos pensar nisso, hein? Segredos aí, novidades em breve. Mas, cara, não toma cafeína, mano. Você tá com uma filha agora, vai com calma. Não sei se você tá com tempo pra jogar, etc. Ou se o único tempo que você tem é na madrugada. Mas eu acho que não é porque antigamente a gente tinha mais energia, porque a gente tinha menos coisa pra fazer. É, tinha mais tempo livre, né? É. E eu também, eu acho que no tempo que eu tô jogando agora, quando eu jogo por uma hora, eu tô bem satisfeito. E eu acho que isso é um ponto positivo. Não é necessariamente ficar velho, mas eu acho que eu tô conseguindo administrar melhor meu tempo. Quando eu cheguei aqui no Japão, aí você começa a trabalhar, aí você tem muito dinheiro, os jogos são acessíveis aqui, começa a comprar um monte de porcaria. Aí você começa a comprar um monte de jogo e você percebe que você não vai ter tempo pra jogar tudo, né? Aí eu queria, sei lá, esticar o final de semana. Às vezes tomava, sei lá, energético ou coisa do tipo. Mas você vai jogando cansado, você percebe que você não tem o mesmo retorno. Tipo, por exemplo, quando eu tô cansado, eu não jogo nenhum jogo que tem que pensar. Porque eu tô cansado, eu vou falhar miseravelmente. Então, tenta jogar alguma coisa mais, sei lá, mais relaxante. Um button mashing da vida. Eu acho que o segredo é você tá com mais responsabilidades, você tem que escolher melhor as coisas e jogar só quando estiver bem disposto. Porque aí você vai enxergar que você vai extrair o melhor do jogo. Então, leva essa deficiência de falta de tempo, ou de ter que cuidar da sua filha, essa preocupação maior para um lado positivo. Mano, Maxime, Jefferson gastou toda a sabedoria japonesa agora dele, mano. Parabéns, velho. Faz isso aí. Tenta eliminar os jogos que você não gosta muito. Não precisa jogar tudo. Não sei nem o que falar. Eu só falo assim, aproveite melhor seu tempo livre. Assim, pega e... Eu saí do Twitter, melhorou bastante o tempo que eu gasto jogando. Só que eu também tô desempregado agora, então... Isso ajuda também bastante a jogar muito. É, desempregado por opção, né? Tem que deixar claro isso. Sim. Eu vou começar agora, pra mais de ano novo, arranjar um estádio novo. Então, começa pra si mesmo. É pra mim mesmo, porque eu preciso de dinheiro pra rodar, né? Essa indústria capitalista de videogames, né? E o próximo comentário é do Fabrício Bertrand. E aí, pessoal? É, Mário, vou fazer o possível para tentar comentar todos os episódios. Mas que às vezes não faço ideia do que comentar. Mas qualquer coisa, deixa um oi. KKKK. Brincadeira. Não, pode deixar um oi, cara. A gente consegue discernir em cima disso. A gente cria uma grande discussão. O que que significou esse oi, por exemplo? Ou a falta desse oi, né? Porque visto que nos próximos não teve esse oi, aconteceu alguma coisa. O Jeff vai falar alguma coisa? Pode seguir. Pode falar oi, pode falar o que comeu semana passada, ontem. Fala o que quiser, velho. Só pra gente conversar aqui e bater papo. Se vocês tiverem a fim de ouvir, mas se não tiver enjoado da gente, né? Mas aí vocês que sabem. Bem, eu achei bem fraquinho o The Game Awards esse ano. Assim como vocês comentaram, não tivemos quase anúncio nenhum interessante. E aquele anúncio do Ghost of Tsushima, que eu tava hypado para ver uma boa gameplay, eles simplesmente não disseram nada. Acho que se não fosse o trailer que saiu em uma E3 de 2017, eu acho que seria como Death Stranding. Tipo um jogo que ninguém fazia ideia de quando que seria. Pra ser sincero, até hoje eu não sei. KKKK. Eu chuto que é o Death Stranding que ele tá falando agora. Mas eu acho que é melhor ter alguma coisa de Ghost of Tsushima do que não ter nada. Mesmo que seja um trailer, só pra lembrar que ele existe. O hype vai ser pra ele esse ano. É que eu acho que o problema do Ghost of Tsushima na E3 foi... No Game Awards... É que ele apareceu na PlayStation Experience, eu acho que era esse o nome do evento da PlayStation, que eles falaram, tem isso, mais informações no Game Awards, nessa semana ainda. Que aí você já sabia que era o Game Awards. Aí vai no Game Awards, e é mais um trailer, e eu não lembro agora, faz tanto tempo Game Awards que eu não lembro o que tinha nesse trailer. Mas pra você ver a importância desse trailer. É engraçado que é uma premiação e o pessoal fica esperando os anúncios, né? Eu acho que eles fizeram isso com eles mesmos, eu acho. É, sim. Eu acho que virou uma coisa assim, que tipo, cara, vai ter ano que você vai atingir as expectativas e vai ter ano que não. Só que vai ter muitos anos que não e talvez um ano que sim. Então acho que é isso mesmo. É bom ter o Game Awards, porque se não tiver a gente começa a xingar, faltou alguma coisa em desenho. Então, vamos comemorar a festinha particular dele. Então, é melhor que tenha. E achei muito bizarro o anúncio do game dos Velozes e Furiosos. Achei que ele seria um game mobile. Daí talvez os gráficos convinham a ser bonitos para celular. Mas aí mostra o logo do PlayStation e Xbox e foi tipo, cagadíssimo. Vamos esperar ele lançar, né? Só quero comentar que vamos esperar ele lançar para ver como é que vai ser. Mas todos concordamos que realmente os gráficos são bizarros. Não valia para fechar uma... Qualquer coisa de videogame, eu acho que é um negócio de outra mídia, não vale fechar. A não ser que, sei lá, seja um jogo tipo do Spider-Man, que todo mundo tava esperando, já tinha uma moral, né? Não Velozes e Furiosos. Cara, é o quem paga mais, cara. Se a Sony tá entrando na parada aí, não, nem a Sony, né? Quem controla, acho que é a Warner Bros. Velozes e Furiosos, né? Ah, não, Mas sim. No final é dinheiro que comanda. É lógico. O The Game Awards é um grande evento patrocinado, cara. Ele é a capa do Leon do Pokémon. Ele tem vários logozinhos ali. Até não poder mais, assim. Onde dá pra encaixar, eles estão colocando. Tinha que fechar com o logo do Switch exclusivo, aquele ali. Aí todo mundo ia se divertir. Nossa. Ia ser triste. Ia ser triste que a gente tem que falar mais sobre. A melhor parte pra mim foi poder mesmo ver que o Death Stranding não venceu o prêmio de jogo do ano. Olha a zica, o tamanho da zica aqui. Fiquei muito feliz e o pior é os fanboys do Kojima virem me xingar depois. KKKK. O Kojima ganhou o prêmio mais importante pra ele. Esse seria um prêmio pra Death Stranding, pelo menos é o que eu acho. O que vocês acham? Porque, tipo... Deixa eu puxar aqui as perguntas. São três, eu espero que elas combinem em uma só. Tá bom. Porque... O cara tá de dedo cruzado lendo. Porque, tipo, imaginamos, no caso, Metal Gear ganhou o Game Awards. Então daí o prêmio é de quem? Do Kojima ou de Metal Gear, Konami? Tá, a gente responde agora? Responde tudo agora, Mario, desculpa. Mas não eram três perguntas? Você fez duas e tá faltando duas? Não tô entendendo mais nada. Só são duas. É porque ela tinha uma continuação depois da segunda interrogação, desculpa. Ah, tá. É que eu acho que o prêmio de diretor é merecido, tá? Agora eu acho que o Jeff Killing só deu Tipo, não é que ele só deu, assim, tipo, era obrigação dele dar, basicamente, cara. Porque se o Kojima saísse sem nenhum prêmio esse ano, acho que ele dava um murro na cara do Geoff Keighley e lançava uma DLC pra matar o personagem dele dentro de Death Stranding. Mas ele ganhou as premiações, né? Não foi só do... Não, ganhou melhor trilha sonora, né? É, não sei se é trilha sonora necessariamente, mas é soundtrack, no geral. Sim, então, ele ganhou os negócios. Eu também fiquei feliz, eu vou falar que eu tava zicando ali Death Stranding. Mais porque eu não joguei, que eu ainda um dia pretendo ser esse cara do iFood entregando as coisas. E não é nem do iFood, né? Tem aquela outra companhia. Que não tá patrocinando a gente, então foda-se. Que não tá, mas tem uma outra companhia que tem motoqueiros com caixa nas costas. Não, ou bicicleta. Ou bicicleta. E aí eu também fiquei, tipo, ok. E o prêmio de melhor Kojima foi pro Kojima, então... Tudo bem. Eu adoro esse comportamento de torcida. E acho que... aliás, por isso eu justifico o Game Awards. Então eu também vou entrar pra torcida. Kojima overrated. Caralho, mano, a gente vai ser criticado nesse podcast. Não, mas assim, eu gosto do Kojima. E respondendo a outra pergunta, depende no que o prêmio foi ganho, assim. Se for o jogo do ano, o Death Stranding ganhou. Diretor do ano foi o Kojima. Não foi um prêmio, foi um prêmio de melhor direção, né? Eu acho. Eu não lembro se foi o prêmio de melhor diretor e já fui direto com o Kojima. Mas aí o prêmio é pro diretor. Se fosse jogo do ano Metal Gear 5, o Metal Gear 5 ganhou, não foi? Só o Kojima. Melhor direção aí é outra coisa. Aí eu acho que tem essa separação. Talvez a gente possa fazer essa comparação também Smash e Sakurai, né? Quando que a gente tá pagando pau pro Sakurai e quando que a gente tá falando bem de Smash. Cara, ia falar um chuparro, ele deu uma desviada. Ó, eu não tô editado, eu tenho que ser mais seguro. E bom do... Vai falar. Não, vambora. Vambora. O bom do Indie World, assim como o Mario, eu me surpreendi com o Smart Story. Embora no começo eu achei que fosse meio uma cópia do Stardew Valley, até aparecer o Topetudo jogando golfe. Achei bem legal. O resto não fiquei muito hypado. Ufa, foi bastante dessa vez, kaká. Forte abraço e todos tenham uma ótima semana. Igual D. Oh, igual D pra você também. Eu só queria falar que, mano, não é porque tem pixel art que é Stardew Valley, né, gente? Mas calma. Mas sim, o jogo tá muito bonito. Eu acho ele muito mais bonito que Stardew Valley. Acho que se tiver um jogo do Indie World que você gostou, ponto, sei lá, que você pensar em abrir a carteira, já tá valendo a pena. Aham. Principalmente se for o jogo de início, né? É, acho que você já fica feliz e tanto faz se vir outro anúncio ou não. Acho importante ter pelo menos alguma coisa pra cada gosto diferente. E o próximo comentário é do Marcelo Schneider. E aí, pessoal, beleza? Não podia deixar de passar por aqui antes do recesso de vocês. Ah, agora já foi o recesso, mas eu li antes do recesso, então... É, e a gente não teve um recesso, né? Os podcasts continuaram, foi só a gente que descansou. Sim, a gente gravou tudo no início, tanto que a gente tá meio estranho a temporalidade. Eu não consigo, acho que essa palavra nem existe. Uhum. No início, mas paciência. Conheci o podcast... Fala, Jeff, desculpa. E os ouvintes também ficaram de recesso, né? Porque a gente trabalhou nos podcasts e eles nem comentaram. Né? E ele falou que conheceu o podcast esse ano e desde o primeiro EP que eu vi, não lembro exatamente qual, já gostei da vibe. Pessoal, gente fina. Simples que gosta do que faz. Tem muito cast por aí que as pessoas fazem o EP na obrigação, não vem da hora que acabe. Olha, não quero citar nomes, tá? Pode ser que isso aconteça aqui. E pode ser que aconteça com mais de uma pessoa, porque teve episódios, eu vou assumir uma parte de culpa, teve episódios que eu queria morrer, mas assim, porque a vida acontece, né, não dá pra ser feliz o tempo inteiro. É, não necessariamente é porque você tá de porre, porque tem que gravar, né, talvez seja uma influência terceira, assim. É, às vezes você tá aquela coisa, bateu o dia cansado e tal, aí a semana deu porque a gente comenta notícia, então às vezes tem notícia que talvez a gente se interesse menos, e aí a gente vai lá e grava e fala, putz, hoje tem que gravar, né. Mas a maioria das vezes eu acho que a gente tá ok, a gente tá de boa, eu espero. Acho que a gente pode até estar cansado, mas a gente faz por paixão. Acho que o importante é isso. Acho que é mais nesse sentido. E falando em gente fina, eu só fui e não conseguia botar o terno. Mas tudo bem. Ele não falou gente fina. ele falou simples. Ele foi gente fina também, né? Sim. Ah, falou tá. Gente fina. E simples, gente simples não usa terno. Gente simples, a casa de havaianos, o Jefferson. E eu acho que era mais... Eu casei de sapateiros, porque eu esqueci de comprar o sapato. De última hora, nossa, o cara acordou e falou, mano, o que eu tenho que fazer hoje? Ah, é casar, né? E ele aqui falou que por mais que deve ser desgastante e corrido no cotidiano de cada um, ainda ter tempo para... E ainda ter tempo para a pauta e gravação do cast. É a pauta, né? Aquela coisa. Mas não, né? A pauta a gente faz de vez em quando, vai, nem vem. Eu sempre faço, tá? Porque as minhas coisas que eu tenho pra falar, eu tenho anotadinho, etc. Aí faz de cada um. É freestyle aqui. E quando começa o cast de vocês, a gente aqui do outro lado sente o carinho e o respeito que vocês têm com os ouvintes. Continue com esse excelente trabalho. É um prazer atualizar o feed na segunda de manhã e ter o episódio do Nintendo 3 disponível pra ouvir. Osta, aí, os desejos finais. Calma, só terminando aqui, Mário. Calma aí, Mário. Calma aí. Ótimas festas de fim de ano a todos. Aproveite as férias que o casamento... Aproveite as férias e que o casamento do Jefferson seja maravilhoso. Um abraço a todos. E é isso. Foi isso. É, tudo bem. Vai que os votos de Feliz Ano Novo agora a gente vai manter agora. Mas agora você vai ter dois podcasts toda segunda-feira. Olha que maravilha. Sim, então, espero que você esteja gostando de como tá indo esse, porque esse aqui talvez esteja mais raiz. E carinho pelo ouvinte a gente tem, né? Isso aí, acho que... Sim. De todas as coisas que ele falou, as primeiras a gente leva um pouco com a barriga, porque, né, vida, mas carinho com o ouvinte acho que a gente demonstra aqui que tem. É isso. Ó, pessoalmente, quando eu li esse comentário, sem pagar pau nem nada, assim... Mas quando eu li esse comentário, eu dei uma lacrimejada, assim. Eu falei pra minha irmã, ó, Sara, essas horas aqui é umas horas que vale fazer um podcast muito, assim. Que bonitinho. Olha que brilha. E obrigado. E o último comentário é do René Augusto, né? O último comentário desse podcast, daqui a pouco a gente vai falar do próximo podcast. O último comentário é do René Augusto. E ele fala, pessoal, tudo bem? Vou confessar que gostei pacas da introdução do último programa, onde vocês contaram sobre suas experiências no karaokê. Eu já fui duas vezes nesse karaokê que tem no bairro da Liberdade e achei bem legal, pois além de ser mais reservado, tem uma variedade muito maior de músicas, inclusive as músicas de anime. Quem sabe no futuro vocês não organizam um encontro entre vocês e os ouvintes. Um esquina 64 o quê? Tudo tem que ter 64 agora, nosso nome é igual Batman mesmo. Mas tem que aproveitar a marca, mano. Se ele tá falando que ele foi no karaokê da Liberdade Reservado, só tem um que é o IES aí. Mas... Não, tem dois. Ah, que é reservado assim? Então, é, tá, o Saúde em japonês também. Eu fui em um da Liberdade que era aberto e achei uma merda. Nunca mais voltei lá, até porque fiquei traumatizado. Mas, tudo bem, vamos ver aí. Vocês acham que rola fazer um karaokê pra galera? Eu acho que todo mundo ia ficar tímido de cantar. Eu não ficaria, mas visto que eu já fui... Já me zoaram no Twitter aí, ficou receoso. Ah, que isso, cara. Você canta bem, Jamon. Eu deixo o elogio aqui. Tá bom, mas não, nunca mais coloca em edição nenhuma eu cantando a música do T-Houses. Caraca, só naquele podcast. Cara, eu coloquei até reverb na sua voz, mano. O cara tem maior força, mano. Você é tipo empresário do Jamon. Você tá fadado a falhar. Tá bom. Jamon, você precisa só comentar bem aqui no cast. Cantar não precisa. Isso aí é um obrigado, extra. Obrigado. E vamos ficar por aqui sobre o karaokê. Aparentemente sim. Vamos ver. Talvez quem sabe. Dia. É. Talvez. Vamos ver o que os ouvintes eles acham aí, né? Comentem o que vocês gostariam se fosse um encontro, alguma coisa do tipo. Se houvesse, né? O que vocês gostariam que rolasse? Um monte de marmanjo numa sala, assim, cantando música japonesa. Muito bom. Mas voltando ao mundo dos games, fiquei feliz em ver que Smash ganhou como melhor jogo de luta no Video Game Awards, que Fire Emblem Three Houses ganhou na categoria de jogo de estratégia. Fora isto, não tivemos nenhum anúncio que considere relevante para a Nintendo. Ó, hein, só pra considerar que Three Houses também ganhou como votação, como mais popular, hein, pelo público. Aham. É merecido, né, nesse caso. É, a... Fandom tem, né? A Nintendo aí empurrou um. Não, eles ampliaram o Fandom. Por favor, né? E vocês estão de brincadeira, mais uma vez ignorando sumariamente o trailer de Street of Rage 4, que passou naqueles anúncios de jogos indies. Bem, vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e boas festas. Ó, eu gosto do Renê que ele dá bronca na gente porque a gente ignora esse jogo. Não, mas é verdade. Não, mas não é pra ignorar, tá? Eu joguei bastante Streets of Rage o suficiente pra ficar hypado com Streets of Rage 4. Porém, cara, eu não consigo ficar hypado com Beat'em Up hoje em dia, né? É, eu não tenho mais com quem jogar, assim, necessariamente Beat'em Up. Eu acho que o divertido é jogar em co-op, porque senão o jogo é muito repetitivo, é só você simplesmente andando pela cidade batendo. O divertido do co-op é também deixar o Friendly Fire ligado e batendo seu amigo e falar, opa, sem querer. Aí, tipo, olha só, você tá sem vida, comi o frango na tua frente. Mas, fora isso, é um trailer bom. Pronto, tá comentado. Eu vou tirar meu corpo fora, a bronca é válida, mas não é pra mim. Eu não joguei Streets of Rage, então isso aí é culpa do Mario. eu também não joguei, então a culpa é do Mario. Não. Mas eu nunca joguei Beat'em Up. Não, joguei Beat'em Up, só que então eu acho que o Streets of Rage, esse, o 4, eu tô falando completamente da cabeça, assim. Ele é um jogo bonito. Eu acho que ele pros fãs do Streets of Rage, ele tá servindo. Eu não sei se ali, por exemplo, como eles estão retratando os personagens, se tá diferente, assim, se... Ah, o meu personagem clássico, todo, sei lá, problema da Jill usar roupa na porcaria do Resident Evil 3, essa coisa ridícula, não é essa? Uhum. E aí, então, eu não sei se tem gente brigando, talvez tenha, ou se o jogo tá agradando os fãs antigos. Mas eu olhei e falei, parece ser um beat'em up de respeito, então eu acho que ele tá bom. Eu não vou comprar preço cheio, mas eu comprei o Capcom beat'em up bundle, então eu sou meio suspeito pra falar de beat'em up. Não, ó, quem tá reclamando do design, do character design dos personagens de Streets of Rage, que basicamente não existia até esse jogo, é basicamente o sommelier de anime de personagens femininas bonitas e feias que rolou no Twitter esses dias. Não quero falar o nome, mas tem alguma coisa a ver com intoxicação. Porém, Streets of Rage são personagens genéricos, cara. Eles criaram um novo estilo de arte agora. Eu preferiria o antigo. Eu sei que é difícil você... modernizar gráficos 16-bits, né? No caso, pro novo console e para a nova geração, você tem que usar um estilo de arte renovado, né? Ele tem uma denominação para isso. Ele é meio cartoon, isso. Né? Ele é mais linear. Eu tenho um nome. Quem é designer vai saber aí. Eu não sou, infelizmente. Mas eu acho que esse estilo não fica muito legal. Talvez mudar drasticamente, não sei. E é isso? Podemos ir pro próximo, então, os próximos comentários? Dos próximos podcasts, né? Porque até agora foi só do Game Awards, né? Sim. Agora, o próximo é o Nintendo Awards, que é melhor, né? Que é o nosso... Que foi esse Nintendo 388, né? Então, a gente vai... Infelizmente, vou abrir até aqui só pra ter certeza. E que a gente não tem nada no 189, que foi no nosso Awards, ninguém comentou nada. Nintendo 3 Awards, gente. Se você não ouviu, escute, porque a gente premiou os melhores jogos do ano de 2019. É a melhor premiação da Nintendo depois do Game Awards, será? Não sei. Eu com certeza é a melhor premiação, inclusive melhor que o Game Awards. Inclusive, mas... não vamos dar spoiler de quem ganhou, mas tá, o seu prêmio tá aqui, tá? Esperamos. Exatamente, tá esperando. todo mundo. Eu queria só saber o feedback do pessoal, se ele gostou do formato. É só isso. É verdade. Entendeu? É verdade, se a discussão foi melhor, né? Talvez. Se a discussão foi melhor que ano passado, gostaria que alguma alma respondesse. Se não responder, a gente sabe o resultado, né? A gente vai ter que voltar pro ano passado por W.O. Ninguém conseguiu terminar de ouvir o bagulho, é impressionante. Então, vou ler do próximo, que é o 190, retrospectiva da Nintendo em 2019, onde nós comentamos sobre o ano da Nintendo, em 2019, né? Seu título não deixou isso claro. E o primeiro comentário é do Rodney Vinorelano. Olá, amigões, feliz 2020 para todos nós, né? Lembrando que esse foi o último podcast do ano. Fiquei surpreso e feliz com o último programa. Normalmente todos os podcasts ficam em férias depois do Natal, mas vocês não. Parabéns pela dedicação. A gente, tipo, ficar em férias, né? Que a gente não tava ao vivo ali, né? Eu tava super ao vivo. Que a gente deu uma corrida pra produzir tudo, editar tudo. Foi canseira. E ainda o Jefferson tava pra casar, então as datas a gente não conseguiu administrar. Tiveram algumas outras pessoas que simplesmente esqueceram. Não vou citar nomes. Eu vou falar que eu passei mal numa noite. Eu faltei no podcast que eu faltei porque eu tava zoado. Tudo bem. Mas, bom, acho que valeu a pena, a gente conseguiu tirar nosso tempo. Foi bom, eu tava com saudade de gravar, mas foi bom passar esse tempo longe dos podcasts, longe das tarefas. Mas eu passei mal de qualquer jeito, então deu não mesmo. E de forma... Pera, fala, Zé. Eu acho saudável a gente fazer isso todo final do ano, porque aí tem que dar uma relaxada, né? Aí, sei lá, uns 20 dias sem gravar, pra sentir saudade e voltar com mais energia nesse ano. E de forma rápida, tem algumas categorias das quais gostaria de ouvir sua opinião. Em tempo, decepção do ano, aí o dele, né, foi o problema dos Arcons e o Kingdom Hearts 3 e o Google Stadia. E aí pra gente, decepção do ano. É, não sei se Kingdom Hearts 3 foi necessariamente uma decepção assim tão forte quanto outros jogos, mas por via de eu não conseguir pensar em nada melhor, foi Kingdom Hearts 3 mesmo. E eu também não sei, eu acho que eu vou ficar com Kingdom Hearts 3 ou Super Mario Maker 2, que não foi esse o jogo que me pegou. Não, para com isso, só porque ele não é uma decepção, porra. Não, pra mim é porque eu olhei e falei, o 1 não foi e eu comprei um no lançamento, o 2 vai, e o 2 também não foi. Então acho que talvez a série não seja pra mim. Não, então se coloca como decepção. Você é a decepção por não ter gostado de Super Mario Maker. Não, é a minha decepção do ano. Talvez a decepção geral, assim, eu não sei qual, sei lá, o jogo mais lixo. O Kingdom Hearts 3 é muito bom, só deixa a desejar, né? Uhum. Eu acho que a line-up do Stadia foi bem fraco. Eu esperava um pouquinho mais de esforço. E a decepção pra mim é a segunda parte de Treehouses, quando eu esperava que a escola acabasse. Aí você tem que fazer aquela merda, continuar fazendo aquela porcaria de novo. Aí foi decepcionante pra mim. Eu achei que eu só teria que engolir escolinha por metade do jogo. Eu lembro de você mandando mensagem pra mim no Facebook falando, Jomon, esse jogo aqui é maravilhoso, é a melhor coisa que eu já joguei. Ele tava muito animado, pelo amor de Deus. Conheço tanta gente assim, puta que pariu. E depois vem a decepção. E a surpresa do ano. Pra ele foi o jogo do Ganso, obviamente. Acho que pode ser, mas é tão complicado você falar de surpresa, porque literalmente a gente não sabia sobre esse jogo. Ele só apareceu, então a gente ficou surpreso. Eu preferiria falar, tipo, de um jogo que eu achava que ia ser ruim e foi bom no final. E eu não consigo citar nenhum. Pokémon Sword and Shield, eu acho que a história foi uma surpresa. Então, o desenrolar, o Ruim? A enredo. história ou ruim? Não, acho que Ou ruim? foi uma surpresa positiva, assim. Eu não tava com expectativa. Eu tava com uma expectativa ok pra uma história e eu fui relativamente surpreendido. Eu acho que foi melhor do que eu esperava. Então Eu fica acho ela uma ruim, surpresa. velho. Não, Você não tinha achado ela ruim no não. Não, podcast? não. A história não. Tá bom. Tô te A falando, minha cara. sur... É, não, tá, tá bom. A minha surpresa do ano foi o Treehouses, porque eu achava que iam errar a mão. E pra mim, diferente do Jeff, pra mim acertaram a mão, assim. Mantiveram uma história boa, fizeram uma história boa, que não teve filhos de repente, não teve bagulho de tempo. Então eu olhei e falei, nossa, e você joga. Agora talvez a gente possa dar spoilers, não sei. Mas você joga com vários pontos de vista, vou dizer assim. Então, e é interessante, é bem interessante. Eu gostei de Ring Fit. Achei que desbancar o Wii Fit assim tão fácil foi bem bacana. A melhor soft house pra ele foi a Nintendo pelo Luigi's Mansion 3. E só pra. Eu vou colocar que ele colocou que o próximo. Já vou juntar as duas. Melhor soft house é a Nintendo pelo Luigi's Mansion 3. E a pior soft house é a Game Freak pelo Pokémon Sword and Shield. E Electronic Arts. E eu vou. Só aquela correção que eu acho que se for considerar Game Freak no Pokémon, você considera Next Level Games no Luigi's Mansion, né? Ou eu tô falando E besteira? não, acho que tá certo, a mesma incorporação. E eu acho tão sacanagem você citar a Game Freak pelos problemas de Pokémon, porque eles estão fazendo o trabalho deles dentro do prazo que foi concebido e dentro dos recursos que eles tiveram. Eu acho injusto. Agora, se eu for citar uma soft house, eu também não consigo lembrar muito no momento. A de Fire Emblem é a Intelligent Systems, né? Isso. Então vai ela mesmo. Eu colocaria Game Freak não pelo Pokémon Sword and Shield, mas como eles administraram a situação. Que não fala no início, foi aquilo lá no E3, na Treehouse, chega e manda, ó, não vai ter toda a Pokédex, e aí fica meio eles não souberam comunicar bem. Eu acho que a Game Freak pode dar o ponto nela nisso, que ela não soube conversar com os fãs. E acho que a melhor... Vou colocar Next Level Games também, ela fez um puta trabalho bom no Luigi's Mansion 3, por mais que fosse o próximo jogo de Wii U. Eu achei um jogo que roda muito bem no Switch e é muito bem animado. Eu sou pago a pau de Luigi's Mansion e eu acho que a Next Level merece, porque ela fez um jogo Nintendo melhor do que a própria Nintendo fez. Esse é o ponto. E a transição pra 3DS pra HD foi excelente. Então, foi bem melhor do que a Grezzo, né, que é o nome da outra. Isso, de todos os jogos, ela foi a que fez a melhor transição desses jogos, que tava no 3DS e foi lá pra tela gigante e ficou bom. Com todos os bugs que tem no modo cooperativo, mas ficou muito bom. E decepção, eu não sei, de verdade. Eu não gosto nem de opinar nesse negócio da Game Freak. Eu acho que tem muito parte de culpa dela e muito parte de culpa do público. Eu acho que é um misto de talvez, em vez de... Acho que fãs de Pokémon exageraram esse ano. Mas eles não desenvolvem jogo, então não dá pra dar pra eles, não sei se é uma coisa. E o momento épico, o anúncio do Banjo no Smash, e o momento broxante, Velozes e Furiosos no final do Video Game Awards. Saludos cordiais. Concordo com os dois, hein? Eu tô tentando lembrar das coisas. Eu também. Eu penso... Eu não consigo pensar em nada. Pior que eu também não consigo pensar em... Eu tava tentando... O Banjo, eu não gritei. Eu acho que talvez eu tenha ficado mais... Eu fiquei mais feliz na época, assim, né? Dando uma comparação, eu fiquei mais feliz com ver os outros Heroes, né? Além do 11, do que o Banjo. Eu lembro que aquele, nos Heroes eu fiquei dando... Uns soquinhos no ar, assim, porque eu tava na biblioteca lá, não podia ser muito barulho. Então deu uns soquinhos no ar, assim, deu, os outros dias estão aqui. Que cena deprimente. Tô imaginando aqui. E o broxante, pra mim, é Fast Furious e não ter um anúncio de Smash. Assim, é óbvio, a culpa é nossa. A culpa é dos fãs que são idiotas e estão esperando anúncio de Smash no Video Game Awards, porque no último teve. Mas, eu consigo colocar. O Video Game Awards, no geral, foi o desperdício do ano. Olha, acho que se teve um momento que eu realmente fiquei feliz, houveram vários, vai, mas eu lembro que eu fiquei tão entusiasmado com Pokémon Sword and Shield da Wide Area, quando eu vi eu andando em terceira pessoa, os Pokémon andando do teu lado, eu falei, realmente, isso aqui tem tanto potencial, quero esperar pra ver, eu fui um pouco cético. Tudo bem, eu tive as expectativas, tá tudo comentado lá no podcast sobre Sword and Shield, sobre a Wide Area, sobre nossas experiências, as primeiras impressões também estão em outro podcast, se você quiser ouvir, mas eu acho que no momento, se eu pegar só esse frame, talvez tenha sido um momento que eu fiquei mais empolgado durante o ano. Desde 2019, porque agora eu fiquei com as novidades de Pokémon, de DLC, também fiquei empolgado. Eu poderia falar o lançamento de Wargroove, tava tão legal que esse jogo... esse jogo foi atrasado, tava divertido. Aí quando ele lançou, aí parou a piada. Ai, foi decepcionante. É decepcionante. Ele lançou, não dá mais pra fazer piada. E o último comentário da sessão inteira, porque, spoilers, a gente também não teve comentários nas previsões. Então, o último comentário é do Fabrício Bertrand. E eu falei errado, ele mandou mais uma coisa. Então ele tá vivo semana sim, semana não. E pessoal, 2019 realmente foi um ano e tanto. Tiveram muitos jogos que comprei esse ano. Pra ser sincero, jogo que joguei só uma vez e dropei. Preciso jogar eles. KKK. Aí isso aí é a vida. Um monte de jogo aí que tá na to-do ainda. Mas ele dropou porque o jogo era ruim ou porque ele não tinha tempo e foi fazer outra coisa? Eu acho que a vida fez ele jogar outras coisas depois. Dependendo da quantidade de consoles que você tinha, não dava pra jogar tudo mesmo. Até o Switch, só o Jeff, ele teve que correr muito pra jogar tudo. Eu não terminei de jogar tudo, mas tudo bem. Ah, jogou o possível. E só pra agradecer também a cada um de vocês. E espero que esse mesmo e o próximo ano... Espero mesmo que esse próximo ano seja tão bom quanto o ano de 2019. Forte abraço, pessoal. Um feliz 2020. Igual o D. E um feliz 2020. Muito obrigado pelos comentários, pelos desejos. Eu também desejo, não só a ele, mas a todos os nossos ouvintes, um ótimo ano. Que todos os seus objetivos se realizem. Vai ter muita coisa da Nintendo, vai ter Olimpíadas. Então, mano, esse ano de 2020 vai ser um ano da hora. Não que Olimpíadas pra mim mude muita coisa, né? Mas eu espero aí que tenha... seja pelo menos de boa, né? O ano já começou meio complicado, né? Essas tensões internacionais. Mas, cara, as Olimpíadas vai ser no Japão. No mínimo, a gente vai ter coisa pra comentar, ou a gente vai forçar o Jefferson a ir pra lá e falar como é que foi. Nem ferrando, eu não saio em feriado e muito menos em Olimpíada, véio. Pelo amor de Deus, não quero passar não quero passar meu tempo livre na fila, velho. Eu prefiro acompanhar de longe, véio. Se bem que agora eu tô pertinho de Tóquio, tô acho que 2 horas de Tóquio. Jefferson. Saí do campo, vim pra... Eu tô a $60 de Tóquio, ponto. Um jogo de Switch de Tóquio. Eu acho que o preço é esse. Inclusive não tem maquininhas de ticket, né? Ele só bota o cartucho do jogo do Switch e segue a vida. Tipo, eu tô falando no trem, né? Pra suponho que seja isso. A catraca, tipo, só libera com o jogo do Switch. É uma doação. Uma doação. Pro mendigo. Se 2020 for tão bom quanto 2019, eu aceito, viu? Não precisa nem ser melhor. 2019 foi bacana. Ah, você já começou 2020 casando, já é diferente. É verdade. E 2020, vamos tentar fazer menos desperdício que nem o Fabrício, né? Vamos tentar comprar e jogar as coisas, porque eu cheguei à conclusão que eu incentivo maus costumes, né? Tipo... Nossa, o Fabrício tomou uma bronca gratuitaço agora. Mas é isso que eu fazia quando eu era solteiro. Agora vocês vão ver que 2020 vai ser um ano mais econômico. Você vai comprar todos os jogos da Nintendo. Isso. Só vou comprar 10 jogos físicos da Nintendo só. Só. Então acho que é isso. Fechamos aí, Mário. Não, mas é pro Jefferson, ele que é o host. Fechamos aí, Jeff, desculpa. Costume. Tá vendo? Bom, e é isso. A gente precisa muito do feedback de vocês. Se vocês aguentam ouvir a gente falando sem editar. E a gente vai tentar manter esse cast assim. Vamos continuar. Vamos ver até onde ele vai. Mas isso é pra gente mesmo. Porque a gente precisava resolver o problema com a duração dos comentários, mas a gente não queria perder, porque a gente sente que o pessoal quando comenta muito é porque gosta bastante, então a gente pode ler o comentário na íntegra. Acho que esse aqui é o meio termo. Vamos ver se vocês aprovam ou não. Se não fala, a gente tem que tentar, que voltar pro jeito antigo é difícil, tenta voltar, super resumo, corta, assim, pega, sei lá, o top 2 comentários aí, vocês escolhem qual que vocês preferem que a gente grave. E comentem, né? A gente precisa que vocês comentem. Pra gente achar o que vocês falaram, né? O que a gente falou, o que vocês acharam do podcast. Vocês têm que comentar. E comenta e faça bastante críticas pra gente. E eu vou criticar os ouvintes. Deu o maior trabalho pro podcast de previsões e vocês não falaram nada. Fiquei triste. Mas decepção, já começou o ano decepcionado. Isso gira um nome pro podcast, né? Porque até agora é o quê? É o podcast de baixo orçamento. Baixo orçamento 64. Não, esquece 64. Fala com esse 64. Bom, acho que é isso. E até a próxima semana.